715, a cópia. Brasil 4201, não, os 39 decola, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, 4201, bom dia. OR de Salvador após DS-145, prossegue visual conforme o plano. Decolagem é da 1-7, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Momo, após Momo, prossegue para a posição Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogburn, é a próxima posição conforme a carta na subida Momo. E após Cogburn, direto para a radial 291, prosseguindo conforme o plano. O controle 120 decimal 8, a torre. 1-1-8-95 e o transponder é o 5040. Na bata, chame a torre, bom acionamento e táxi, já tem o POB? Tá, boa viagem. Falou Z3597, estacionado com 142 a bordo, altura média de 4 horas, alternando Ribeirão, só fora táxi. 7, tá 3517, leio o táxi em frente. Bate o principal e Índia. Pronto, de espera da 1-0, chame a torre 1895. O ajuste é padrão. Autorizado o táxi em frente, pátio Índia 1895. Posso esperar a pista 1-0-735. 1-7, ajuste padrão. Obrigado por serviço. Valente, boa viagem. 1-7-1-5, na escuta, tá cópia? Copia 1-7-1-5. Brasília, tá autorizado o nível 360. Via peso Luno 7, decolagem é da 1-0, curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, controle 120 décima 8, transponder 5034. Utilizar Brasília 360, via peso Luno 7, decola 1-0 da direita, Elefa, desculpa Arbor, após Elefa, 120.8 e 5034, 1-7-1-5. Correto, vou no 715, chama para o push e acionamento. Salvador, muito bom dia. 7-3-5-1-7, pronto, ponto espera, pista na zero. 7-3-5-1-7, ANR mantém capsuleiro na zero. ANR mantém a pista na zero, 3-5-1-7, tá certo. Controle Salvador, azul 4201, solicitam um pequeno desvio à direita para evitar formações. Livre desvio, 4201, após reassumir na proa de Leda. Desvio à direita, após Leda, 4201. Só um instante, o voo no 7 no 5. Vai lá. Na 6219, cruza 1800, cara. 6219, contato radar do 360, saída da EL. 360 na da EL, chamei a 6219, autoriza a proa de. Da EL? Autorizado. Salvador, bom dia, passo 2223, transfere. Tenta a informação direta. 2223, assim a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, fio ajuste, MI 14. Ficou, passou da ponta, no ideal vai ser para 4 mil, vai informar o trajetor para 2224. 7, o vento variado com 04 nós, pista molhada, livre decolagem, pista 0. Autorizado, iniciado 735 na 7, pista 0. Autorizado, ILS, é isso aí. O ajuste é 1014, reporte localizador. 5362, 610, 1014. Tio, vou no 642, tá livre o táxi pelo pátio, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 118, decimal 95, o ajuste agora 10 no 4. Salvador, bom dia, gol 1897. 642. Pátio, pau, tchau, caminho da frente. Alternativa. Parabéns, estacionamento, gol 907. Tá 1-1. Gente, o seu número 2, você setor, agora de um instante. De Salvador, muito bom dia, 3597, decolando na sua escuta, Arbor Elefa. 3597, bom dia, contato radar para 360, saída Arbor. Livre subida para 360, até 3597. Azul 4201 no centro de Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8, bom voo. 1260, 288, azul 4201, bom dia, senhor, obrigado. 897, nossa escuta, prossiga. Autorizado com fins, nível 360, via UP Zulu no 6. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Não. Transponder 5037. 7360, nível autorizado. Via Upper Zulu 16. Decola pela 10 com curva direita. Saída da El, Leda Bridge. 1208 ao controle. 5037, transponder 1897. Obrigado. Chama para o push, acionamento. Chamará, obrigado. LF. 5362-2000, livre LS, 1014. Jogou no 607, o solo. Ficou tudo certo. Ok, comandante. Se eu tiver condições de fazer a sua separação com o tráfego da companhia que está próximo aqui ao gate 9, O senhor está autorizado a puxar e acionar, porém, siga as instruções do pessoal de solo, que o seu acionamento só vai ocorrer próximo ao gate 8, devido às obras que estão ocorrendo no pátio, ok? 7607, em Cambaré, por favor. Ok. Volume contra luz autorizado, decolagem, vento variável 03 nós, fecha a molhada. Oceano 6211, chame Recife 1260. Chame Recife, 1260. 642, decolado ao 51 no controle, 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, bom dia. Voo, número 42 ao controle, contato radar. Radar, gol 642. Trip 5362, tuna, localizador e aproximação. Reduz a check trem, chame a torre, 1895. Chama a torre, 1895, obrigado. Aguarde cópia, Fortaleza 330 nível. Duna? Livre. Obrigado, 2223. Voo no 715, 1174 a bordo, alterna Palmas com 3 horas 37. Voo no 715, livre, táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o ajuste no 0 no 4. Já está com 0195 no 0 no 4 no 715, obrigado. Nada. Hotel Juliette. A aeronave da companhia que está sendo. Vai iniciar o táxi e vai cruzar o travessa do seu portão. Aguarde um instante. Sente, nossa escuta mais tarde. 2, livre pouso, vento variável com 03 nós, altímetro agora 1-0-4-5-3-6-2 da Trip. Cadê de pouso? Gente, autorizado o táxi, reporta no hotel. Challenger 201, no controle. Torre, Salvador, agora 715, para nossa atmosfera da 10. Eu estou consigo. Rio 9811, Salvador, Fortaleza, autorizado nível de voo 330. Decola 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo, transição GBIT. Onda intercepta a rota política 50, rota prevista no plano de voo. 5052 é o transponder e o controle 120.8, Rio 9811. Política 50 até Mossoró, após via rota do plano de voo. Rio 9811. Autorizado Fortaleza, Rio 350. Decola, cabeceira do zero, curva esquerda na saída Roupa. Transição de Vite pela A050 até Mossoró. Transforma 5052. Voltou para a saída 108 e o 911. Correto, cotejamento para 3 após quando pronto. Para acionamento pushback, Rio 9811. Para quando pronto, 9811. Direito 219. 219, 302. 62700 com referência, passarei 2223. A princípio 2000. A princípio 2000, passarei 2223. Táxi via Alfa, reporta no táxi Juliette, o trip 5362. Reporta no Juliette. Trip 5362, táxi lento. É, devido a uma aeronave na saída do 43, ok? Que irá impedir seu acesso. Rebatido, visual, fala, obrigado. Voo no 607 com 196 bot, 3 horas e 50 de autonomia, turno Galeão. 6 bot, 350? Chegamos. Voo no 607, autorizado via pátio 1, no taxiway Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto no ponto de espera, chama 208, 195, altímetro agora 10, 14, voo no 607, com voo. Seguinte, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 0708, 95, voo no 607. Voo no 642, controle. Sigo 642. Recife autoriza o Romeu Fox 018, chame 12545. Romeu Fox 1825, passe 5, obrigado. Galeão 360, formação curto quilo, o altímetro agora 0.14, aguarde correlação. Aguarde, por gentileza. O Alfa foi alto na escuta. Agilizando o máximo que puder até o 08, ela está livre ingresso. Solo, voo 897. Alpha Alpha desconsidere a instrução, mantenha a posição no PA3. Alpha Alpha, mantenha a posição no PA3. Solo 897. Zona 607, atmosfera para fora. É 07, mantém a atmosfera. Tô ciente, concluo o pushback no 07. Reporte pro táxi, boa noite, 97. Ok, vai reiniciar o push. Então, controle, contato radar, voe direto Elefa. Voa direto Elefa, gol 1715, sob contato radar. Avisador, passageiro 2223. Ciente, cheque o trem, chame a torre 1895, passageiro 2223. 895, obrigado, passageiro 2223. Tá estabilizado, baixou e chegou. Reboque até o 03, agilizando o máximo que puder, Alpha X-ray Alpha. Ok, Alpha X-ray Alpha, conforme o 03, agilizando. Boa noite, 97, estimado pro táxi. Mais um minuto. Alfa X-ray Alfa na escuta. Na escuta. Mantenha aí o través do ápice a cargo. Mantenha a posição através, no través do ápice a cargo. Vai dar passagem ao banho da voo. Cargo Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette é o controle. Bom dia. Suba sem restrições para o nível autorizado. Está em contato radar. Qual é a proa ideal para o destino? Mais um minuto. Pouso autorizado na 1-0, 280 graus, 5 nós. Autorizado, pouso na 1-0, 2-2-2-3, passarelo. Paulo Salvador, bom dia, você está no 6570. Ah, você está no 6570, guarda copo, por gentileza. Para o táxi do voo 1897, 186 a bordo, 3 horas e 6, ao Fernando Campinas. Você é táxi em frente, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera chama 208.95, altímetro 1014 agora, bom voo. 7 graus, 1897. Vamos continuar com acionamento 3153 no 2. Aguarda, 3153. Confirmando o gol no 607. Afirmo, gol no 607. Após o ATR na curta, ali mantém. Após ali mantém. Coordenação aqui de solo. Após o banco da gol passar a cauda em direção ao ponto de espera, inicia no 02. Afirmo. O Alpha X-ray Alpha ingressa pátio principal 08 ao portão. Realocado novamente 08 ao portão Alpha X-ray Alpha. Alpha X-ray Alpha seguindo para o 08. Agilizando o máximo possível. Agilizando. O trip 5362 após o embraedor azul no reboque ingressa Juliette, pátio 3. Afirmativa, pode passar as duas, 3153, pronto, cópia. Da 3153, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Vestida a saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota do Pisolo 10 até a posição SMAP, após vir a rota do plano de voo. 5047 é o transponder, o controle 120, décima 8, então 3153. 3360, para o Galeão, nível... 3-0, decolando 0, curva direita, pega da El, Leda Bridge, o posição Pisolo 10, SMAP, chegada no Rio. Só confirmando após SMAP conforme plano do, conforme via rota do plano de voo da 3153. Olá, Rio 981, para a poxa, só na transição. M? Rio 981, só para posicionamento. Gente, irá aguardar o Rio 989. Eu aguardo, 989. Paulo, passareiro 2223, livrando a sua escuta. Mantenha a posição, seu taxista Juliette, passareiro. Eu bati essa Juliette, 2223, passareiro. Livro. Abraço, Luiz, bom voo. Sente, mantenha a ponto de espera 897. O passareiro 2-2-3? Afirma até o 4-3, quando vai até o sinalizador. Direto, obrigado, 2-2-3, vai ser. Decolagem Salvador 0612, controle 120, decimal 8. 208, vá. Escuta pra cima. Autorizado Salvador, Recife 350, rota via Peruíque 58. Decola 10, primeira curva à esquerda. No perfil da subida Pucajamo, transição Caju. 5056, o código transponder, controle opera em 120.8, a torre 1 no 8.95. Nossa, cargo 6570, 303-50 Recife, abril 258. Decola com curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. 5056, transponder, 1208, controle. 1895, ator. Deixa eu só repetir o transponder. 5056? Correto, ciente. Posso parte o 3, chame quando pronto para o puxinão. Chamaremos, direto. Confirma o nível 350? Sim, 350. 350. Rio 9811, informa o tráfego 2 ATR, 1 da trip da passareta sinalizando estacionamento no pátio 3, após o mesmo estar livre, chame táxi. Já livrou a cara do Rio, passareta 2G3. Ah, está carro 6570, pronto para puxar o estacionamento. Quem me chamou? O Alisson 6570 para puxar o estacionamento. Gente, Alisson, aguarde, estou com o Rio, já vai iniciar, ele já está chamando, está na frente. O senhor é o segundo nesse setor. Pois. Taxi 3153, com PB de 1-4-7. Abra 3 horas, 50, Alfa, Terra, Nativa, 1-4-7, 3-50, Campinas. Direita, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 10895, ajustado, 1014, ótimo voo. Sete ali mantém. A Lima tem 847. Alô, Salvador, Alfa Estrela, Alfa, informa até quando o decolte. Quem entra, gato? A 3153, mantém a atmosfera, vai decolar 5 minutos após o gol. Gol no 897, autorizada a decolagem, 280 graus, 49. Aos 12, controle, 208. 208, obrigado. Bom dia, Gol 897, contato radar, está para o nível 360, voe direto Leda. Direto Leda, 360, muito obrigado, no 897. Gol no 607, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. 360, 288, boa. O ABSA após o Rio, autorizado sem taxa. ABSA após o Rio, está autorizado para o Chibet. Rio Chico no 4, 190 já aprovado, pronto, cópia. Salvador Acaju, 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, descida da subida Pucajamo, após voar Acaju. 5033 transponders, controle opera 120.8. 190 para Aracaju, a correto, parte 3, chama o controle, não deixa nada. Eu precisava voar para 225 por pelo menos 20 milhas, ou 89. Nossa. 3190, Salvador para melhor do mundo, na rota via Peru 58. Decola no 0, primeira curva à esquerda, terceira subida Pucajamo, transição Caju. 5053, transponder, controle opera 120.8. 3190, lá para melhor do mundo, Recife, Pucajamo, Caju. Roda 10, curva esquerda, 5053, transponder, 208 na saída, 5973. Correto, chame pronto para o posicionar. Canadá, 1-0. E 8-1, bom dia. Faz a decolagem do Tala e mantém. Faz a decolagem do Tala e mantém. Faz 8-1. Autorizada a decolagem, 250 graus, 49. Ano 53, 17, controle 208. 2545, ao TRM 1365. Salvador, bom dia, tá 3153, decorona, escuta. Bom dia, tá 3153, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. É, 3360, bora direto Leda, 3153, obrigado. Tá no 1014 via Índia, 1895, alto também é 570, obrigado, bom dia. Comente. Gol no 897, tá no centro Recife, 1260 e ao término 1288. 260-288, no 897, obrigado. Controle 20, decimal 8. 208, negação, vou tomar de 91. Bom, Rio 5973, puxa o deck acionar. Bom, senhor, novamente, por favor, não entendi. Rio 5973, solicita pushback. Autorizado, Rio, chame táxi. Chamará para táxi. Tá. Estacionamento Rio 5. É 570, autorizado, decolagem 240 graus, 29. Meio de decolagem, questão no zerado, tá cargo, mestre, precisado. Total 9895, Teresina. Confirmando a pré-aprovada 320. Pronto, cópia? Negativo. Autorizado Teresina, 320, rota via Prisão 20, decola 10, primeira curva à esquerda. No perfil da subida Momo, transição Flock 5063, código transponder, controle Salvador, PR 120.8. Teresina 320, anda para o plano solicitado, é para o jogo 20, deu 90, decola a curva esquerda. Descida Momo Foc 5063, 208.86. Correto, chame no pátio 3 quando pronto, vou estacionar. Está pronto, estacionamento. Ciente, então. Tô com o traço da Rio, no pushback. Se você tiver condições e não interferir, tô autorizado. Caso não, se eu aguardo mesmo, após o mesmo, tô autorizado também. O total 9895. Está observando o Rio, ciente, vai coordenar aqui, vai dizer. Controle Salvador, bom dia, para cargo 6570, decolou na Puca, Aracaju. Bom dia, para cargo 6570, contato radar, suba para nível 350, sai da Puca. 350 nível na Puca, o AVSA 6570. Vai Puca da presente, 6570. Puca da presente, AVSA 6570. Tá 3153, AVSA do Recife, 1260 e ao término 1288. Recife 260, 288, 31532. Alô, Rio 5973, nosso táxi 02 a bordo, 350, Salvador. Podia só repetir para o B? 02. 02, copiado, Rio em frente, Índia, até o Ponte Pera, lá com a torre 2895, 1014, que é um alto voo. Índia, Ponte Pera 2895, 1014, obrigado, Gato. Ponte aguarde, o Tripe, eu tô com o Rio, que já tá livrando o pátio, e tem um total que tá com pushback. O senhor é o terceiro nesse setor. Deve estar Rio 9819, torres da presente G-Bit, senhor. Aguarde sua gravação. Time? Aguarde sua gravação. Mandando, aviatando 1. Rio 9819, foi a Buco, da presente. Prodigy Beach, 9819. Negativo, foi autorizado a Buco, Rio 9819. A Buco, 9819. Apse a cargo 6570, estamos em Santo Recife. 12545, alterne 13365. 12545, 1336, o ano 6570, bom dia. Obrigado, ingresso de decolagem, 230 graus, 49. Ingresso e decolagem autorizado, 5973. Rio 9819, chame Centro Recife, 12545, alterne 13365. 12545, alterne 13365. 9819, obrigado, bom trabalho, 9819. Obrigado, igualmente. Só um minuto, Trip 5384, 90, prepare a subida pública. Para a pública. Total 9895 com 4 a bordo, 4 horas e 20 alternas, talvez? 0 1295. Ponto espera com a torre em 1895, 1014 ajuste. Aqui a Índia, lá com a torre até o ponto espera depois total. Total pode ficar puxa. Sim, após total autorizado, trip chama tax. 5384, cópia. Bom dia, Rio 5973, contato radar, sabatório nível 310, direto Puca. Direto Puca, 310. 4 transponder, controle opera 120.8. Chame 43 com pronto, vou estacionar. Salvador, bom dia. É o azul 4234 para Recife. Poderia nos adiantar o perfil da subida? Afirmativo, já tem tal autorização. O senhor está pronto, cópia 370? Pronto, cópia, prossiga. Salvador, Recife, Terra do Frevo, 370, rota via Pereira 58, decola 90, primeira curva à esquerda. O perfil da subida, Puca, Jão, transição, Caju. 5074, 4 transponder, controle Salvador, opera 120.8. Posto, autorizado 370 Recife, vamos decolar da 10, com a esquerda para a decolagem. Puc é o perfil da subida, Caju, 5074, transponder 10.8 e vamos lá pela Aperuísque 58. Firmando, só complementando a saída, Puca, Jamo, Jamo, transição Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju, 500, obrigado. Nada, 08, portão, chega quando pronto, posicionar. Chamarei. Bom dia, ingresso de decolagem autorizado, 230 graus, 612. Ingresso de decolagem total, 989. Bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Mano 33, POB? 33. Provado o trip em frente Índia, até o ponto de espera lá no zero, lá com a torre indo no 895, ajustado, 1014, bom voo. Ponto de espera, 895, 1014, certo. E ali mantendo zero. Ali mantendo zero. Tal 35, controle 208. 08 total, sim. Total 9895, bom dia. Total 9895, acione o código 5063. Vai acionar. E o 5973, Sam Centro Recife, 12545, alterne 13365. 12545, bom dia. Total 9895, acione o código 5063. 5063. Agora sim, contato radar, suba para o nível 320 na MOMO, total 9895. Para 320 na MOMO, total 9895. Na 6225, desça para 2000 pés, Kenegama 014, livre das restrições da altitude, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Autorizado, vou descer para 2000 pés, 014, livre das restrições, para reportar estabilizado, deixando a 6225. Me chamou o Bush, foi o vazou o Trip? Autorizado, Trip, 5384, chame táxi. Tá, obrigado. Trip decolar de Salvador 238, 208, bom voo. 208, 5594, bom dia. Salvador, bom dia, Trip 5594. Bom dia, Trip 5594, contato radar, suba para o nível 190, vou direto Puca. Mano Puca, 5594.